Panorama Agrícola para 26 de janeiro de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 26 de janeiro, terça-feira de lua cheia. Um abraço para você do Eduardo Maier e do Mauro Moider. O ditado é: quem tudo quer, tudo perde. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere nutrição escolar, o desafio de inserir produtos da agricultura familiar no cardápio da merenda. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Dica do dia. Para você, produtor de leite, é fundamental dividir as áreas de pasto na sua propriedade com o objetivo de oferta maior para os animais com regularidade, o que vai aumentar a produtividade e diminuir os custos de produção. Pastagens perenes são mais produtivas, com alto valor nutricional e bem adaptadas. A dica é da EPAGRE de Maracajá. É hora das notícias. Esta semana começam os principais dias de campo das cooperativas aqui em Santa Catarina. Esta semana, em especial, o Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, de 27 a 30 de janeiro. Estamos acusando aqui no Panorama Agrícola com alegria o recebimento da carta da agricultora aposentada Maria Fribel, de Palmitos. Ela escreve para o Panorama Agrícola pedindo sementes de fava. Nós vamos procurar, dentro do possível, atender ao pedido da dona Maria Fribel, agricultora aposentada de Palmitos, que tem 78 anos e é ouvinte do programa de rádio da EPAGRE, o Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. O desafio de inserir produtos da agricultura familiar no cardápio da merenda escolar e as receitas que deram certo. A nutricionista Viviane Tonon, da Prefeitura de Araquari, conta como foi desenvolvido o projeto de alimentação escolar no município de Araquari. Ela foi entrevistada por Gabriel Leite. A gente viu a necessidade de estar fazendo esse projeto, porque não só tendo os produtos da agricultura familiar, a gente precisava inserir isso no cardápio de uma forma que as merendeiras também tivessem um prazer de preparar para poder estar oferecendo para as crianças, né? Porque são elas que estão todos os dias ali na prática manipulando e fornecendo alimentação para eles. Então a gente sempre criava receitas, procurava na internet e testava, mas às vezes a gente esbarrava e via que tinham coisas que não estavam funcionando. Então esse projeto foi trazer a receita delas, de casa, do dia a dia, com o que elas achavam que as crianças na escola iam aceitar bem, casando com os produtos da agricultura familiar, né? E estando dentro do contexto da alimentação escolar, dentro dos nutrientes, né? De toda a parte que o governo federal exige. Então não foi somente uma junção de receitas que já conhecidas aí, houve realmente um desenvolvimento de novas receitas, né? Com certeza. A gente pediu que elas trouxessem receitas do dia a dia delas de casa, que elas faziam para os próprios filhos, que elas achavam que as crianças na escola iriam gostar que tivessem os produtos da agricultura familiar. Porque a gente tinha difícil aceitação com alguns produtos, berinjela, batata doce, né? Então a gente disse, a gente quer trabalhar com esses produtos, com o dia a dia delas, o conhecimento delas na cozinha, porque muitas estão há 15, 20 anos na cozinha e sabem muitas vezes mais o que as crianças aceitam do que nós, né? Como é que está a aceitação por parte das crianças? Olha, a gente tem uma boa aceitação, a maioria dos pratos são aceitos assim quase que integralmente, né? É, estão todos os dias no cardápio, todas as receitas que estão no livro fazem parte do cardápio esse ano. Então, no dia a dia, todos os dias eles provam uma receita diferente. E a gente tem, assim, um bom retorno das merendeiras, das diretoras, que dizem que eles têm uma boa aceitação. Já dá para dizer, em termos nutricionais, do impacto sobre a saúde das crianças, já podemos ter algum levantamento sobre isso? É, a gente não tem feito avaliação nutricional com as crianças, porém, com o próprio depoimento delas, né, e das diretoras, elas têm mostrado que pra gente que, desde que a gente começou esse projeto de formiguinha lá em 2011, a característica nutricional das crianças tem mudado, né? A gente tem cada vez menos crianças desnutridas e a gente ainda tem que trabalhar a questão do sobrepeso, que também é um problema que está surgindo não só aqui no município, mas no mundo todo, né? Então a gente está trabalhando isso também. Essa é a nutricionista de Araquari, Viviane Tonon. Gabriel Leite também ouviu a cozinheira Delfina dos Santos Correia, que trabalha com crianças de 2 a 5 anos de idade. O impacto foi muito bom, e a aceitação também. Houve uma mudança maravilhosa, eu tive o prazer de acompanhar essa mudança desde o começo e sei também dos valores da qualidade de um produto natural, da agricultura familiar. Então isso envolve, como eu falei antes, envolve na saúde das crianças, muda a saúde das crianças, a aceitação, muda tudo, o ânimo de nós merendeiras cozinhar, que sabemos que estamos cozinhando um produto de qualidade, um produto que só vai fazer bem às crianças, sem agrotóxico, sem química, sem nada. Então, para a saúde deles é muito importante, sim. Todas as receitas praticamente foram desenvolvidas com os alimentos da agricultura familiar, todas novas. Temos, eu mesmo desenvolvi um nhoque de abobrinha, muito bom, tem uma aceitação muito boa pelas crianças. As amigas todas desenvolveram também. Muitas receitas boas, muitas receitas, todas elas com alimentos da agricultura familiar. O nhoque de abobrinha da dona Delfina, que ela citou aí na entrevista, está no boletim didático da EPAGRE de número 125, pratos que valorizam os produtos da agricultura familiar, com receitas da merenda escolar de Araquari. Esse nhoque de abobrinha verde, você pode pegar um papel e uma caneta, se desejar anotar. Ele é da merendeira Delfina dos Santos Correia, que acabou de ser entrevistada, e que trabalha no Centro de Educação Infantil Cantinho da Vovó Justina. O nhoque de abobrinha verde tem como ingredientes 2 abobrinhas médias, 3 ovos, 5 folhas de cebolinha verde, 2 ramos de salsinha, 1 pitada de sal, 1/2 xícara de leite, 1 quilo de trigo ou outro farináceo e 2 litros de água para cozinhar. 2 abobrinhas médias, 3 ovos, 5 folhas de cebolinha verde, 2 ramos de salsinha, 1 pitada de sal, 1/2 xícara de leite, 1 quilo de trigo ou de outra farinha e 2 litros de água para cozinhar. Bata tudo no liquidificador. Acrescente o trigo aos poucos até o ponto desejado, coloque a água para ferver e cozinhe o nhoque aos poucos, retirando com uma espumadeira. Molho a gosto. Rendimento para educação infantil, 30 porções. Nhoque de abobrinha verde de Delfina dos Santos Correia, que está no boletim didático sobre as receitas para alimentação escolar em Araquari. O Panorama Agrícola entrevistou também Jandrine Giane de Aquino, que é diretora do Centro de Educação Infantil Lindolfo José da Silva, que fica no bairro Porto Grande, em Araquari. Acompanhe. Com esse projeto feito, né, as crianças hoje, né, se alimentam melhor, né, porque daí vem as verduras, frutas, tudo fresquinha, né, e já dá para ver um resultado na saúde das crianças mesmo, porque assim, a gente não vê tantas doenças agora, antigamente assim, mas para trás assim, a gente via uma, assim, as crianças ficavam muito fácil, resfriado, pegava, e assim não, com essa alimentação saudável, elas estão tendo menos doenças, assim, sabe? Com o incentivo das merendeiras, dos professores, que a gente está sempre conversando com eles, né, para incentivar as crianças a comer, né, porque tem, às vezes tem produtos que são novos para eles e eles não conhecem, crianças que não gostam mesmo, né, e a aceitação é boa, né, porque a gente segue um cardápio daí, né, tá seguindo um cardápio que vem da secretaria, né, e é um cardápio de alimentos saudáveis. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola reportagem sobre alimentação escolar a partir de produtos da agricultura familiar em Araquari. A reportagem foi realizada por Gabriel Leite, da Gerência de Comunicação. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.